caminho prisional. Pedi pra ser matador no teste vocacional. Firma, excepcional é multinacional. A prova é de bala na prova dimensional. Odeio matemática, regra ortográfica. Inteligência é ser tático com a tática. Nunca ouvi falar de porra de Lara Prophet. Pra mim, tanto faz Linux ou Microsoft. Aprendi com cocaína, toda tabela química. Gueto e polícia é atrito na lei física. Conheça a geografia de toda as biqueiras. Qual é a densidade com quem que faz fronteira? Toma lá da cá, no jogo das HK. Carreira vai esticar, pras armas então sacar. Preciso dar um H na mina do RH. Quero ir da grade da cadeia pra grade curricular. Nesse zoom zoom, professor perde caneta. Nota zoom zoom zoom, pra tirar uma nota preta. Me matriculei, fui na porta giratória. Na facu do crime, eu vim fazer história. Nota A, A de armado. A de assassino. B de bolado. B de bandido. C de cadeia sem consequência. D de doideira. De delinquência escolar. Vou me jogar no boletim de ocorrência. Essa é minha tendência. No boletim escolar. Vou me jogar no boletim de ocorrência. Essa é minha tendência. Então cê diz pra mim qual é a missão, enfim. Informação, educação, converte as mentes ruins. Preste atenção, fulano não vem meter os panos. Minha resposta na função da andamento pros planos. A vida aqui é difícil, mas nem por isso eu desisto. Formação direcionada, cedo ou tarde no distrito. Plano quase perfeito, feito pros manos do gueto. Desvirtuando o efeito, progresso certo é defeito. A zona leste é sinistra, é só os loucos na pista. Desbaratina no caderno, esconde o ferro, olha a polícia. Eu vou entrar pras quadrilhas, estourar os burguês. Que estudou pra caralho e me explora até as seis. Também frequenta a escola, sou um cara influente. Imã que atrai o mal, um pensamento imprudente. Deus que me ajuda em negócio, parece até utópico. Expansão comercial, tirei nota 10 é lógico. Assim, se segue rotina em várias quebradas. Assim, logo sustento longe da sala de aula. Os filhinhos de farda na calada e sem guarda. Já era o sol, a lua, ruas, grama e minha quadrada. A de armado, A de assassino. B de bolado, B de bandido. C de cadeia sem consequência. D de doideira, de delinquência escolar. Vou me jogar no boletim de ocorrência. Essa é minha tendência. No boletim escolar. Vou me jogar pro boletim de ocorrência. Essa é minha tendência. O Ojo Excel, seus Anoc, o Nextel. Sou mais a peça que tá debaixo da blusa de tactel. Seu Moscou olhou pro céu, sua vida foi pro Beleléu. Não é doce como mel, os caras de chapéus. Moleque é esperto pra cacete, sente os bicos que se apavora. Tinha cheiro de leite e hoje fede a pólvora. Esperar que cê se coce, levanta a mão e tosse. Os moleque quer ter posse, desenvolve precoce. Quem nunca teve nada, logo sonha em ter tudo. Nem que for a pedrada, sem diploma e sem estudo. Que a escola ensina, a cadeia também, chacina e refém. Também quadrilha e febem. Pros burguês, tanto faz maluco como tanto fez. Só caminha até de paz se o luto chega pra você. Pega com pó e apreende, menor prende uma vez. Dá um close, agora é 12, se aprende com 16. Coxa não tem dó e bate, poxa é a maior idade. Junta sua trouxa e parte, trouxa diz que eles te parte. Aí eu dei quadro e dou a volta, sem apertar sua mão. É soldado, não liga não, é só falta de educação. Tirei nota A, A de arma. A de assassino, B de bolado, B de bandido, C de cadeia sem consequência, D de doideira, de delinquência escolar. Vou me jogar pro boletim de ocorrência, essa é minha tendência. No boletim escolar, vou me jogar pro boletim de ocorrência, essa é minha tendência. No boletim escolar, vou me jogar pro boletim de ocorrência, essa é minha tendência. No boletim escolar, vou me jogar pro boletim de ocorrência, essa é minha tendência. Boletim escolar, vou me jogar pro boletim de ocorrência, essa é minha tendência. Boletim escolar, vou me jogar pro boletim de ocorrência, essa é minha tendência.